Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, estamos a 21 de setembro de 2010 e iniciamos a nossa emissão de uma forma bem diferente. Kabagaidarsky Melody, a música que acabamos de ouvir vinda diretamente da Bulgária. É verdade, hoje o nosso Musicália vai ser dedicado à música tradicional búlgara. Vamos trazer temas relativamente atuais e temas, sem dúvida, muito antigos. Vamos ter de tudo um pouco nesta emissão durante os próximos 30 minutos. Vamos começar, ou continuar, melhor dizendo, a nossa emissão com Boris Masalov. A música chama-se Sna. É o tema que vamos ouvir já de seguida. Depois, Andon Petrov com o tema Moi Rodenkrai. Ficamos logo de seguida também com a música de Gyurga Pinjurova, É uma música que, aliás, a música que vamos ouvir chama-se Gugutka Guka e é uma música muito antiga, retirada ainda de um disco de 78 rotações. Alguns dos nomes poderão não ser exatamente desta forma que se pronunciam. Para a comunidade búlgara em Portugal ou para residentes na Bulgária que eventualmente nos ouçam, que sei que nos ouvem, deixo já os meus pedidos sinceros de desculpas por eventuais erros de pronunciação que certamente irão surgir, já que não tenho formação búlgara, mas acredito esta que seja uma pronunciação aproximada. Ainda que delas não saiba qual o significado. Mas, em termos de melodia, são sem dúvida músicas que vale a pena ouvir. São músicas que os transportam a uma outra cultura, à cultura búlgara, à cultura de Sófia, a capital daquele país. É uma cultura diferente, mesmo em termos musicais. Poder-lhe aparecer demasiado diferente da música que estamos acostumados a ouvir. É natural. Pois hoje é mesmo a ideia essa, mesmo fazer um programa bem diferente daquilo que está habituado a ouvir quando escuta um Musical.ly, mas sempre cumprindo o nosso objetivo, trazendo-lhe músicas que, por serem cantadas noutras línguas, não têm a mesma penetração no mercado musical português. Vamos à música. Até já! Thank you. vale algo. Ishmano plovi. Gugutka, gugutka, fusoi. Nevesta šeta po dvori lele i na gugutka govori. Nevesta šeta po dvori lele i na gugutka govori. Gukaj gugutke lele, gukaj mi, gukaj gugutke. Koga sam bila malenka lele, i jas taka sam gukala. Koga sam bila malenka lele, i jas taka sam gukala. Kogamen mama galeše, bello mi lice crteše, lele rusa mi kosa rasteše. Bello mi lice crteše, lele rusa mi kosa rasteše. Hej, kogamen ta gale shellele kogamen tate noseshe bello minite tafte shellele tankami snaga rasteshe bello minite tafte shellele tankami snaga rasteshe. A nossa missão tem agora continuidade depois de ouvirmos estas três segundas músicas, e primeiras, mas a primeira já foi que abriu antes da minha intervenção. Vamos chegar com mais duas. A primeira é de Ivan Andonov e a segunda é de Jenny Cicina. São as músicas desses artistas que vamos ouvir nos próximos instantes. Música búlgara, estas duas estão no intermédio, não sei exatamente de que é que são, mas são músicas muito, muito bonitas e que eu acho que, ouvindo e apreciando como deve ser apreciada a música búlgara, acho que ganharam por ela um certo gosto, quanto mais não seja pela magia que ela contém. se dotika sine lušte jasnoža, da ti izgledam sine dečinja, da se izradujem na vnučinja. Ne mi zbori majko, ne me kori, ne mi zadavaj jahtori, ne li znaš majko što stori, ti od tebe na me razde. Joana e Jovank fecham a emissão de hoje do nosso Musicalia. Vamos ficar com Selimova e mais uma vez peço desculpa por eventuais erros que certamente houve de pronunciação nos nomes. Mas é o melhor que é possível, tendo em conta que não tenho qualquer informação em búlgaro. Mas não queria deixar de partilhar consigo tão belas melodias. Porque, enfim, sabendo apreciar, olhando para estas músicas de uma perspectiva búlgara, né? Ou seja, de uma perspectiva de uma cultura que já sabemos que não é igual à nossa, mas em termos musicais não é igual à nossa. Olhando para esta cultura, como ela deve ser olhada, vamos encontrar aqui muita coisa bela, por muito estranha que aparentemente pareça aos nossos ouvidos. Vamos então ficar com Joano e Jovank, Selimova, como se chama a música. E com esta me vou, desejando-lhe a continuação de uma ótima noite e que amanhã esteja comigo para mais uma edição do Musicalia. Fique bem e tenha uma boa noite.